você for. Aqui no Central do Sertanejo, a dupla Maria Cecília e Rodolfo, Espalhe Amor. Passou também Luan Santana Te Esperando, Hugo Thiago, João Neto Frederico, Gustavo Lima, Bruno Marrone. É o Central do Sertanejo na sua terça-feira, 11 de fevereiro. Eu tô indo pro intervalo comercial rapidinho, mas eu já volto trazendo muito mais sucesso, muito mais música pra você. Na sequência, já tem aí um super sertanejão pra você recordar, né? Sertanejo de qualidade é aqui no Central do Sertanejo, meu amigo, minha amiga. E é claro que você sabe disso, você tem certeza disso. Então, tô indo pro intervalo e conto com a sua audiência na sequência. Rapidinho, segura aí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta aqui no Central do Sertanejo, trazendo o segundo bloco desta terça-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Assim como já havia dito, vou trazer pra você agora um super clássico do sertanejo, Temporal de Amor, que foi gravado aí nos anos 90 pela dupla Leandro e Leonardo. E você curte agora no Central do Sertanejo, ao vivo, Leonardo, Temporal de Amor. Central do Sertanejo. Amor, quando você chegar,

gruda e mexe, de repente rolou. Foi numa onda do mar que o seu amor me levou. No sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Sertanejo na sua rádio preferida. Passou por aqui o som animadíssimo aí da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Tão linda, tão louca. Matheus Mendes com Todo Romantismo, Sei Que Não Consigo. Gustavo Mioto e Cláudia Leite, A Música do Verão. Eu Gosto de Você. Henrique Macedo, TI da Cerveja. Fernando Sorocaba, Gaveta. Leonardo ao vivo, Temporal de Amor. Agora o nosso programa tá ficando por aqui, né? Nosso programa tá ficando por aqui. De volta amanhã, se Deus quiser, com muito mais música sertaneja no seu rádio, com o melhor do sertanejo, aqui na melhor sintonia, Central do Sertanejo. De volta amanhã, quarta-feira, 12 de fevereiro. Mas eu não posso deixar vocês sem deixar aí uma saideira. Tem uma música saideira aí, produção? Tem sim, né? João Bosco e Vinícius, Eu Vou Morrer de Amor. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, até amanhã, quarta-feira. Valeu pela audiência. Amanhã, nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, eu estarei de volta. Fui, valeu! Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem uma reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina é doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela.